981753559. Então, fique à vontade, tá valendo áudios, tá valendo mensagem de texto, tá valendo aí a sua participação a partir de agora, somente para a gente recordar. E a partir de agora, garanto que você vai gostar muito de relembrar os grandes sucessos. Então, sejam bem-vindos a 105, lembrando, daqui a pouco tem as nossas mensagens, daqui a pouco nosso especial 11 da noite, para homenagear um artista da nossa música. Palavra amiga. Palavra amiga. Sempre começando com uma mensagem, e você que de repente tem uma mensagem no seu celular também e deseja compartilhar, pode ficar à vontade para mandar no 99 981753559, com o título Acredite Sempre. Acredite nas pessoas, naquelas que possuem algo a mais, aquelas que às vezes a gente confunde com anjos ou divindades. Digo daquelas pessoas que existem em nossas vidas e enchem nosso espaço com pequenas alegrias e grandes atitudes. Falo daquelas pessoas que te olham nos olhos quando precisam ser verdadeiras, tecendo elogios, que pedem desculpas com a simplicidade de uma criança. Falo daquelas pessoas firmes, verdadeiras, transparentes, amigas, ingênuas, que com um sorriso, um beijo, um abraço, uma palavra te faz feliz. Aquelas que erram, mas também acertam, que não tenham vergonha de dizer não sei. Falo daquelas pessoas que sonham, aquelas amigas, aquelas que passam pela vida deixando sua marca, saudades, aquelas que fazem a diferença. Falo daquelas pessoas que vivem intensamente um grande amor e que fazem de tudo para ter você sempre por perto. Feels like a half-open door. Ultra leve. Pra você voar no som. Rádio da sua música 105,9. A gente se ouve aqui. Sério, tramas do sucesso, mundo particular, solos de guitarra.

pensar nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Tá aí uma lindíssima recordação com o rei Roberto Carlos. Como é grande o meu amor por você, né? Essa música aí de 67 ainda fez parte de muitos temas de relacionamentos, foi temas aí de novela. E com certeza você recordando aqui com a gente através dos 105,9 ou diretamente pela internet, através do Radiosnet, você pode instalar em seu celular e vai curtir a programação 24 horas por dia com muitas músicas aí que marcaram época, muitas canções nacionais e internacionais, informações também em nossos telejornais. Então você pode acompanhar, né, na realidade, os nossos jornais aqui no rádio. Então faça parte da nossa programação e a gente vai estar recordando de segunda a sexta-feira muitas músicas. Abraço aqui aos amigos, né, vigilante, ao pessoal dos hospitais, aos taxistas que nos acompanham, ao pessoal aí chegando na nossa querida Caxias, as pessoas também que estão saindo, né, passar uns dias na casa dos parentes, aproveitar aí alguns dias de folga, mas sempre conectado com a gente, sintonizado, ouvindo a programação da 105 e tendo sempre aí aquela saudade da nossa querida Caxias. Forte abraço a todos vocês. Grande Silvestre, lá na Vila Conquista. Boa noite também aqui ao Francisco Cunha, lá de São Paulo, que ouve a gente também. Boa noite. Boa noite ao Ítalo Souza, lá em Codó, que é também radialista e está curtindo a programação da 105. Grande abraço a todo mundo em Codó aí, né? As cidades aqui, nosso querido Maranhão, a você em outros estados também que nos acompanha através da internet. Grande abraço a todos vocês. 11 da noite, temos o nosso especial de hoje, né, para contar um pouco da história de um artista da nossa música popular brasileira. E a gente vai estar aí recordando hoje o grande Emílio Santiago. Se lembra dele? Você conhece seus trabalhos, sucessos em sua voz? Se você é fã, daqui a pouco a gente vai estar recordando. Caso você não conheça o trabalho dele ou não lembra muito bem, assim que você ouvir as primeiras músicas, com certeza você vai gostar bastante. Portanto, daqui a pouco, Emílio Santiago no nosso especial aqui da 105, com muitas músicas para recordar. Zezé de Camargo e Luciano, Não Tenha Dúvida. Não tenha dúvida, não mudo meu costume de ser um cara dependente de você. Se amanhã o seu desejo acordar, não tenha medo, não tenha medo. Se a tempestade te pegar, seu coração chamar, não tenha medo de voltar pra mim. Se outro cara te envolver e por amor você sofrer, não tenha medo de voltar pra mim. tenha medo. Se a tempestade te pegar e o teu coração chamar, não tenha medo de voltar pra mim. Se o outro cara te envolver e por amor você sofrer, não tenha medo de voltar pra mim. Da sua emoção, toca aqui. Rádio 105,9.

sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Pra onde quer que eu vá, sucesso na programação Os Paralamas do Sucesso, Aonde Quer Que Eu Vá. Participa com a gente, indique sua música do passado para a gente recordar através do 99-DDD-981753559. Você pode ficar à vontade para poder mandar sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, a você que está agora em casa descansando, relaxando, né? Aproveitando aí para descansar o corpo, a mente, a você que também está estudando e o rádio ligado ali do lado. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela companhia, você de qualquer lugar da região, você do Brasil também que se conecta através da internet, que recebe o nosso som onde você estiver. Um grande abraço a todos vocês. Até a meia-noite te faço companhia, recordando os grandes clássicos da música nacional e internacional. Daqui a pouco, muito mais mensagens de otimismo. Daqui a pouco, 11 da noite, o nosso especial com Emílio Santiago. Um pouco da sua história e também um pouco dos seus sucessos. 11 da noite, a gente inicia o nosso especial para você que é fã e admirador da boa música popular brasileira. Supere seus maiores problemas. Às vezes, Nossos problemas parecem uma montanha muito alta que nos tira a visão. Bem na nossa frente, tudo parece escuro e são poucas as perspectivas de que as coisas possam melhorar. Há momentos em que o que mais desejamos é livrar-nos de tudo que nos impede de prosseguirmos caminho, mas falta-nos a motivação. No entanto, não podemos esquecer que qualquer que seja a montanha que nos assombra, ela pode ser subida, se estivermos dispostos a nos esforçarmos. Pode ser cansativo, com certeza, e nem sempre será fácil. Mas quando chegarmos ao topo, receberemos a devida recompensa. Não desista, por mais dificuldades que sinta. Talvez sua vida tenha neste momento uma inclinação acentuada, mas quando tudo ficar para trás, você verá que o horizonte é de luz e esperança. Acima de tudo, nunca duvide das suas capacidades, pois são elas que a levarão até aos lugares que deseja alcançar. Queres ou me deixas, ou dá mais para conviver, para estar assim contigo, eu prefiro te esquecer. Eu te quero, tu bem sabes, mas jamais posso aceitar esse jogo de caprichos do teu modo de pensar. Me diga de verdade o que sentes comigo, se eu sou teu amante ou apenas amigo. Quero me convencer se ficou, já nem sei, alguma coisa boa do amor que eu te dei. Me diga se mentias quando me abraçavas, e ao me dar teu corpo depois me enganavas. Se os teus caprichos e sonhos são feios, já não me interessas com teus devaneios. Muitas vezes me arrependo e outras me deixo levar pelos vagos sentimentos do teu modo de pensar. Já não sei mais o que faço, nem meu coração